Os faz sorrir, os faz chorar, os faz viver a cantar. A esperança e na certeza te encontra sempre incerta. Esta luz, este amor, esta força. Que beleza! Pensar e querer saber. Pra dizer ou não dizer, fazer ou não fazer. Está maravilhoso. Vivendo e aprendendo, correndo e querendo chegar lá. Juntos, sempre juntos. Na certeza de encontrar.